Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional no livro que conhecemos como Deuteronômio. Na verdade, esse livro tem outro nome em hebraico. Ele se chama As Palavras, tá bem? Então, vou aguardando, fizemos a correção do nome do livro Números. Que na verdade se chama No Deserto, Número se chama No Deserto. E esse que nós chamamos de Deuteronômio, na verdade é Eler da Devarim, ou seja, estas são as palavras. Você pode fazer de modo compacto, chamando de as palavras. Esse é um motivo, só para você entender a importância do título do livro, um dos motivos que já nos ajudam a compreender por que Jesus se utilizou dos princípios que estão nesse livro, as palavras, já que ele é a palavra. Muito bem, nós vamos fazer a leitura do capítulo 4. Eu disse que ia relatar para vocês durante 3 dias, agradecendo a Deus pela oração dos irmãos. Então eu agradeço a oração, eu sei que há pessoas que oram e há muito tempo oram por esse ministério de compartilhar um capítulo da Bíblia por dia, e por causa de vocês que oram, por causa de vocês que divulgam, foi por isso que nós saímos do número de 50 pessoas, 50 a 70 pessoas do grupo inicial, que se chamava Pastor Gama. Ore pelo Pastor Gama, porque eu estava saindo do processo de internação hospitalar. Nós saímos desse número para hoje, então já relato, chegarmos a 349 mil escutas, 766. Eu vou repetir: 349.766 nesses 4 anos e 8 meses. Muito obrigado ao Senhor, e louvamos a Ele e louvamos a Deus também pela vida de irmãos que oram por nós, que nos ajudam a divulgar para mais uma pessoa. Lembrem daquele objetivo: estamos sempre atrás de mais uma pessoa da sua família, uma pessoa da igreja local onde você congrega, uma pessoa de onde você trabalha, seja cristão, não seja cristão, nós estamos desejando compartilhar com o maior número de pessoas. Então, crescemos no WhatsApp, mais ainda até o dia 20, crescemos no blog, com o destaque novamente para a região desconhecida ou outros, que na verdade não tem nada de desconhecido. Isso, sem dúvida nenhuma, faz parte de algum país onde há ditadura ou autocracia, proibição do evangelho. A missionária Vivian me alertou sobre essa possibilidade já há bastante tempo. Quando começamos o blog e ela começou a traduzir, ela dizia que essa era uma possibilidade, e o crescimento da escuta nesses lugares nos dá convicção que não tem nada de região desconhecida. É uma região conhecida, mas provavelmente com o evangelho proibido. Nem vou tentar levantar, como já fiz no passado, nomes, para que as pessoas que estão ouvindo, provavelmente em nações onde o evangelho é proibido, para que isso não chame atenção mais ainda de autoridades que são contra o anúncio do evangelho. Então, crescemos no WhatsApp, crescemos no blog nesses últimos 30 dias e crescemos no YouTube, que só tem 2 meses de trabalho, e nós avançamos. Estamos avançando no YouTube também. Então, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o relatório para você. Nos 2 meses anteriores, nós tivemos um acréscimo de mais de 11 mil escutas. Então é motivo de dar glória a Deus. São 20 países, ou pelo menos 22 territórios, ou 2 regiões. Estamos muito agradecidos, somos gratos também pela pastora Renilda trabalhar com os ribeirinhos na região da Amazônia, com os indígenas. Mandamos um abraço à pastora, a todos vocês da comunidade do Iranduba e outros locais. Que Deus abençoe a todos. O número do nosso Pix, eu vou dar mais uma vez: confio em Deus, porque nós damos todo mês, mas coração dos irmãos, infelizmente, não amolece, e nós damos pela fé, porque tenho colocado isso diante de Deus, buscando no altar de Deus. Diz o salmista: então irei ao altar de Deus, que é minha alegria para sempre. Então nós vamos ao altar, estamos pedindo ao Senhor provisão. E o Pix é 247-190-158-16. 247-190-158-16. Vai aparecer o nome da pastora. Ela é titular dessa conta. E o meu nome também às vezes aparece. Então, Pix 247-190-158-16. Deixe Deus tocar o seu coração, quebrante-se e invista em quem dá fruto. E nós temos tido muito fruto com esse trabalho nos últimos 4 anos e 8 meses. Após a saída do hospital, muito fruto mesmo, muito além do que eu podia imaginar quando mandei o primeiro estudo devocional, né? Uma devocional. Muito além. Então, vamos adiante agora, vamos passar de 350 em nome do Senhor e vamos adiante. 350 mil. Muito bem, irmãos, nós fizemos o livro As Palavras, ou Deuteronômio, como é conhecido na nossa Bíblia. Fizemos o capítulo 1, 2 e 3. Vamos fazer hoje o capítulo 4. Há duas verdades principais nesse capítulo e vai ficar claro para você com a própria leitura. Só que eu vou fazer a leitura e durante a leitura eu já vou fazendo essas duas considerações, tá bem? Faço a leitura devocional também, a nós enviada. Não consigo ver, identificar o nome do pastor que postou, mas dou crédito, então, a esse folheto digital que tem o nome Ele Está no Barco. A causa da ansiedade. A incredulidade é a causa da ansiedade. Ficamos ansiosos porque duvidamos que Deus é suficientemente bom e sábio para cuidar de nossa vida. Ficamos ansiosos porque tentamos tomar o destino de nossa vida em nossas próprias mãos. Quando buscamos a face de Deus em oração, a ansiedade bate em retirada e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem habitar em nós, montando guardas e sentinelas ao nosso redor, ao redor do nosso coração e da nossa mente. Mais do que isso, o próprio Deus da paz caminha conosco e nos conduz em triunfo. O irmão nos abençoa e nós o abençoamos também. Abençoamos a todos os irmãos e irmãs. Vamos lá? Hoje fazendo o capítulo 4. Não estranhe, porque eu vou fazer uma leitura corrente. O texto é longo, então fazemos a leitura. E durante a leitura fazemos as duas afirmações principais. Moisés motiva o povo a obedecer. Mais tarde, Moisés falou ao povo de Israel: agora, portanto, ó Israel, ouvi as leis e as instruções que hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que Iavé, o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos dá. Nada acrescentareis ao que passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Iavé, vosso Deus, exatamente como prescrevo a vós. Meus irmãos, há uma distância incalculável entre a verdade e o poder da palavra de Deus e a palavra e o poder do homem. Há uma distância incalculável entre a palavra de Deus e a palavra do ser humano. A palavra de Deus é infalível e plena de bondade e justiça. A do homem é falha e plena de egoísmo e de pecado. Muitas divisões e heresias no cristianismo, irmãos, têm surgido a partir da arrogância dos que acham que certos conceitos novos ou tradições devem sobrepor aos claros mandamentos das Escrituras. Outras deturpações da verdade têm surgido como revelações especiais, mas que, contrariando os princípios gerais das Escrituras, do Antigo, do Novo Testamento, negam a autoridade e a inspiração divina na palavra de Deus e, portanto, sua prática e eficácia. Irmãos e irmãs, aqui já só um asterisco no versículo 2 para você considerar. Não acrescente nada. Não acrescente nada à palavra do Senhor. É isso que Moisés está dizendo ao povo de Israel. Nada acrescentareis ao que passo a vos ordenar. Não acrescente nada. Não retire nada. Nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Iavé, vosso Deus, exatamente como prescrevo a vós. Então, se nós não acrescentarmos, nem retirarmos, nós vamos ficar com a palavra do Senhor como é. Agora, se você acrescentar alguma coisa, teve uma experiência nova, mas essa experiência nova, às vezes, não tem respaldo bíblico. Você pode estar incorrendo numa heresia grave. Ou outra coisa, não vale mais, porque é muito antigo, então não tem mais valor. Eu já contei para vocês, mas repito, de alguém que disse, depois pediu desculpas, que seja um arrependimento sincero. Alguém, um pregador conhecido, disse que a Bíblia não dava mais conta de atender as demandas atuais. Isso é de uma... de um erro. Foi um erro gravíssimo. Eu espero que o arrependimento desse pastor, até relativamente conhecido no Brasil, tenha sido sincero quando ele disse que não foi bem isso que eu quis dizer. Mas vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Não acrescente nada e não tire nada. O máximo que nós temos que fazer na Bíblia é compreender qual é o gênero literário. Uma coisa é o Pentateuco, outra coisa é o livro das Crônicas, outra coisa, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, outra coisa são os profetas, gêneros literários, outra coisa são os quatro evangelhos e as parábolas, outra coisa é o relato da igreja primitiva, são gêneros diferentes, características diferentes de escrever, de relatar. Então você pode avaliar e deve avaliar isso, deve avaliar qual é o ano que foi escrito. Isso ajuda você a compreender mais o elemento que está posto, né? A verdade que está posta. Mas não acrescente nada, nem retire nada, porque senão você vai estar caindo num erro gravíssimo. Eu encerro esse asterisco dizendo: há o magistério de igrejas reformadas, grandes, ou da igreja católica antiga, o magistério vai fazendo alterações. Quem ensina, quem é responsável por formar os novos líderes dessas comunidades, eles fazem uma releitura, retirando coisas e acrescentando coisas. Uma vez eu ministrava num encontro para pastores, estavam lá bispos, e eu disse: ora, nos cânones da nossa igreja nós dizemos que cremos na Bíblia. Depois o magistério diz que não crê nisso, naquilo, não foi esse não é o autor, aquele não é o autor, aquela não é uma verdade bíblica. Ora, ou nós somos ou nós não somos, ou nós cremos ou nós não cremos. Nós temos que decidir. Se você crê em algo, então você vai ficar com esse texto como um texto de referência. Se você não crê, então diga logo: não creio em nada e esse não é o texto de referência. Só que retire também da lei da sua igreja, né? Do regimento da sua igreja, do estatuto. Porque senão você vai formando líderes completamente acéfalos, sem cabeça, sem cérebro, né? Vão ser pessoas que vão dizer uma coisa para a comunidade e, na verdade, eles não creem nisso que estão dizendo. Ou então dizem a coisa, mas já alterada, adulterada. Então, não façam isso. Fecho esse ponto. Não acrescente nada. Não tire nada. Observe os mandamentos do nosso Deus exatamente como ele prescreveu. Vamos lá, agora adiante, verso 3 em diante. Vossos olhos foram testemunhas do que Yahvé realizou em Baal-Peor. O Senhor, vosso Deus, exterminou da vossa comunidade todos os que preferiram seguir a Baal-Peor. Era uma divindade, tá bem? Quanto a vós, entretanto, permanecestes apegados a Yahvé, vosso Deus, e por esse motivo estáis todos vivos até hoje. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme Yahvé, meu Deus, me ordenara, para que coloqueis em prática na terra em que estáis entrando com o objetivo de tomar posse dela. Sendo assim, cuidai de obedecer a eles, praticá-los, pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, essa grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Aqui Moisés está sendo claro: se vocês obedecerem, os outros povos vão dizer: esse povo é um povo que tem identidade, é constituída por um povo sábio e inteligente, segue estritamente o seu Deus. Agora, se não for assim, então, volto a dizer, nós vamos ficar descaracterizados. Não pode. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, que sempre o invocamos? E qual a grande nação que tem leis e preceitos tão justos como essa Torá? Torá significa lei, irmãos. Então, como essa lei que eu vos estou apresentando nesse dia? Então eu já deixo aqui o ponto de entrada de Moisés. Você tem que seguir o mandamento, como foi mandado por Deus. Não acrescente e não retire. Do versículo 9, ele vai falar da revelação do Monte Horeb, tá bem? 9 até o versículo 14, vamos lá. Tão somente guarda-te a ti mesmo. Eu quero dizer isso para todos os irmãos que estão nos ouvindo. Essa multidão que já constitui quase 350 mil pessoas, tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Aleluia! Eu digo glória a Deus. Guarda-te a ti mesmo. Eu tenho que guardar a mim mesmo, para não esquecer de nada, para contemplar o Senhor e depois para ensinar as próximas gerações, que é o que estamos fazendo com esse ministério, que tem três instrumentos: WhatsApp, chamado Santidade Bíblica, o blog, chamado Logos 7, em referência ao Evangelho de João, e ao YouTube, que significa, que tem o nome Metanoia. Ensina com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. No dia em que estavas diante, verso 10, de Yahvé, teu Deus, no Horeb, quando o Senhor me ordenou: reúne-me o povo para que eu os faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra, e assim ensinem aos vossos filhos. Vós vos aproximastes, postando-vos ao pé do monte. Toda a montanha ardia em chamas que subiam ao céu. Ouçam isso. Toda a montanha ardia em chamas que subia até o céu. E estava envolvida por uma nuvem escura e densa. Então, de repente, Yahvé falou a todos vós do meio das chamas: ouvis claramente o som das palavras, mas não pudeste ver ninguém, nenhum ser tomou forma, nada, além de uma voz poderosa. Ele vos revelou então a aliança que vos ordenara obedecer, os 10 mandamentos, escrevendo-os sobre as duas tábuas de pedra. Nessa mesma época, Yahvé mandou-me ensinar os juízos e decretos para que os cumprais na terra a qual estáis entrando para ardê-la. Pergunto a você, irmão, só para respirar um pouquinho: quem é o povo que tem o Deus único e eterno que nós temos? O Deus Criador dos céus e da terra? Quem é? Não há ninguém. Não há ninguém. Todos os outros adoram deuses feitos por mãos humanas. imagens feitas por mãos humanas. Nós temos o Deus eterno, o Deus Criador. Permaneçamos nele. Nós já vimos sinais, como o sinal do monte em chamas. Talvez não tenhamos visto isso nesse padrão de grandeza. Mas todos nós que seguimos a Deus já testemunhamos sinais poderosos em nossas vidas, na vida da família, na vida da igreja. Ora, se nós temos a esse Deus Todo-Poderoso, nós vamos caminhar para onde? Então, vamos permanecer no Senhor. Vamos lá, versículo 15 a 20. Graças a Deus estamos indo bem, graças a Ele mesmo. Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que Yahvé vos falou no Monte Horeb do meio do fogo. Vocês não viram nenhuma forma, nada. Então, não vão criar forma nenhuma, é isso que ele vai dizer agora. Vamos lá? Não vos permitais corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida, em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher, figura de qualquer animal em toda a terra, de qualquer ave que percorre os céus, de qualquer criatura que se move rente ao solo, ou figura de qualquer animal que vive nas águas, debaixo da terra, tudo isso para que ao levantardes os vossos olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros para adorá-los e a eles servir, porquanto são apenas coisas que Yahvé vosso Deus distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Contudo, quanto a vós, ó Senhor, vos tomou, contudo, quanto a vós, o Senhor, perdão, vos tomou e tirou do meio da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de que sejais povo da herança de Yahvé, como hoje se observa claramente. Irmãos, nós não somos um povo que tenha um ídolo com aparência humana, ou com aparência de animal, ou com qualquer outra coisa do universo. Nós somos um povo que crê no Deus invisível, mas real, o Deus único, o Deus verdadeiro. O Deus único e verdadeiro não pode ser representado por nenhuma imagem, por nenhuma figura, por nenhuma escultura, por nada. Ele não aceita, porque fazer uma imagem, uma figura, uma escultura, diminui quem Deus é. Porque nada do que nós temos no universo, que poderia representar, então, uma divindade, não é do tamanho dele. O tamanho dele é absoluto, é insondável, é infinito, é indescritível. Não é possível percorrer a extensão do tamanho do Senhor. Por isso, mandamento contra a idolatria. Nós vamos ser claros aqui, irmãos. Mandamento contra a idolatria. Não adore nenhum culto, não pertença a nenhum tipo de culto onde você tem uma imagem de escultura representando o Deus da floresta, o Deus do dia, a deusa da noite, o Deus da fertilidade, a deusa dos mares. Irmãos, nós cremos num Deus invisível, mas real. E nós que temos comunhão com Ele, quanto mais comunhão temos, mais Ele se aproxima de nós e Ele fala conosco e nós falamos com Ele, e isso é uma bênção. Não caia no artifício de fazer representação imagética. Nenhuma imagem pode retratar a grandeza de Deus, a glória de Deus. E aqui Moisés está pegando firme com a nação de Israel. Muito bem, vamos para outro aspecto do 21 até o 31, o inexorável juízo de Deus. Não vamos fazer nenhuma idolatria. Nós somos o povo que crê na revelação que se deu no Monte Sinai, no Monte Horeb. Nós somos o povo que obedece e que é chamado a obedecer o que o Senhor nos revelou e agora o inexorável juízo de Deus. Por vossa causa, o Senhor irou-se contra mim, diz Moisés, jurando que eu também não atravessaria o Jordão e não entraria na terra que Yahvé, vosso Deus, está vos propiciando como herança. Eis que eu vou morrer desse lado da terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, atravessareis e tomareis posse daquela boa terra. Querido irmão, querida irmã, todas as vezes que eu já comentei, queremos o melhor para todo mundo, queremos paz, queremos harmonia, tudo isso, mas uma coisa eu não posso retirar. Deus deu aquela terra a Israel, ela pertence a Israel. E não adianta você parar e pensar agora, ah, nós vamos transformar a capital do Brasil, vai ser a capital do Brasil, Brasília, mas ela vai ser a capital do Uruguai, capital do Paraguai, capital da Argentina, capital da Colômbia, capital da Bolívia, capital da Venezuela. Ora, ninguém fala sobre isso. Vocês já pararam e pensaram isso? Ninguém fala, olha, a capital dos Estados Unidos não será mais Washington. Aliás, será Washington, mas ela também será a capital do Canadá, será a capital do México, será a capital da Alemanha e assim por diante. Ninguém mexe com isso em lugar nenhum. E esse povo recebeu de Deus posse daquela boa terra, posse que ele concedeu a Abraão. A posse é deles. E ponto final. E você não tem que fazer cara feia, nem fazer bico e dizer que essa é uma interpretação fundamentalista. Não, a não ser que você arranque toda a Bíblia. E você vai ter que arrancar toda a Bíblia e os textos que Jesus cita daqui. Porque Jesus cita Números ou no deserto. Jesus cita Deuteronômio ou as palavras. Jesus cita. Então nós vamos ter que tirar tudo. Ou nós cremos ou nós não cremos. E se nós cremos que Deus deu aquela posse de terra ao povo de Israel. Não é porque são bonzinhos nem mauzinhos. É porque Deus fez uma aliança com Abraão e reafirmou com Isaac e reafirmou com Jacó, que passou a chamar-se Israel. Ponto! Qualquer outra palavra não procede de Deus. E o que nós vamos ver na eternidade é a Nova Jerusalém sendo ocupada por Israel e pela igreja, que dos dois os dois vão se constituir em um povo só, o povo de Deus. Agora, nós não podemos negar aquilo que a Bíblia diz. Entretanto, ficai atentos, vós mesmos, para não vos esquecerdes da aliança que Yahvé, vosso Deus, estabeleceu convosco, e não fazerdes qualquer tipo de ídolo, imagem pintada. Olha, sem ídolo, sem imagem pintada no corpo, hein, irmãos? Cuidado com imagem pintada no corpo, Deus não se agrada disso. Qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de imagem forjada, esculpida, tatuada, né, que Yahvé, vosso Deus, vos proibiu. Os outros povos faziam isso. Os adoradores de Baal faziam, mas nós não fazemos. Pois Yahvé, versículo 24, o teu Senhor, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Não vamos brincar. Assim mesmo, depois que tiverdes vivido muitos anos na terra de Canaã, quando fordes idosos e tiverdes muitos filhos e netos, e vos corromperdes, agindo de forma contrária às ordens do Senhor, fazendo ídolos de qualquer tipo e praticando o que é mal diante dos olhos de Yahvé, teu Deus, de modo a provocar a sua ira. Aqui já vai ficando colocado, irmãos, o primeiro aspecto que vem sendo colocado desde o primeiro versículo é: obedeçamos regiamente a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Creiamos nele como Deus único, eterno, invisível, real. Não sejamos favoráveis à idolatria de modo algum, porque Deus é fogo consumidor. Não provoquemos a ira do Senhor, agindo de forma contrária às ordens dele, fazendo ídolos de qualquer tipo, praticando o que é mal diante dos olhos de Yahvé, teu Deus, de modo a provocar sua ira. Aí Moisés diz, versículo 26, invoco a partir desse momento o céu e a terra, como testemunha contra vós, porquanto havereis de ser depressa e completamente eliminados da face da terra, da qual ides tomar posse em breve ao atravessardes o Jordão. Não prolongareis vossos dias sobre a nova terra, pois sereis totalmente aniquilados. Deus está avisando. Ele é fogo consumidor. Se desobedeceu a regra, então desobedeceu os mandamentos, então você está fora do plano. A primeira verdade que esse texto quer ensinar, Jesus falou quando tratou dos dois caminhos. Há um caminho que é estreito, que conduz à salvação, e há outro caminho que é largo e conduz à perdição. Para permanecer na salvação, nós temos que obedecer. Versículo 27, Yahvé vos dispensará entre todos os povos, e restará de vós apenas um pequeno número de pessoas, no meio das muitas e grandes nações, para onde o Senhor vos tiver conduzido. Isso aconteceu com Israel nos exílios, depois aconteceu quando veio os persas, quando vieram os gregos, quando vieram os romanos, depois ficaram quase 2.000 anos sem ter a sua nação, porque não foram fiéis à palavra do Senhor. Não sejamos nós também pessoas que caem nessa cilada. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira, de pedra, que não têm qualquer capacidade, não podem ver, não podem ouvir, não podem comer ou sentir aromas. Interessante nesses cultos dessas divindades com aparência, que as pessoas põem lá flor, põem comida para os ídolos, mas no outro dia o sacerdote desses ídolos tem que tirar, porque a imagem não come nada, não sente cheiro algum, não pega nada. Então, e Deus está falando, olha, vocês vão ser levados, se desobedecerem, vão ser levados para esses lugares. De lá, então, vais procurar Yahvé, teu Deus, e o encontrará, se buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Assim, quando estiveres sofrendo e todas as aflições caírem sobre ti, então no futuro, ao final dos tempos, opa, entre vírgulas, ao final dos tempos, é escatologia. Escatologia. Quando estiveres sofrendo todas as aflições caírem sobre ti, então no futuro, ao final dos tempos, voltarás para o Senhor, o teu Deus, e obedecerás a tua palavra, a sua palavra. Isso de modo parcial já aconteceu com o povo de Israel e vai acontecer totalmente quando eles estiverem diante do Messias e tiverem que declarar que ele é o Senhor. Quem declarar que ele é o Senhor, aleluia, será salvo. Quem não declarar, pode ter a etnia de Abraão, que não resolve nada. Porque Deus levanta filhos de Abraão até das pedras. ou seja, os gentios, nós, né? Pois Yahvé, teu Senhor, é Deus misericordioso. Ele não te abandonará, não te destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou a teus pais. Esse versículo 31 garante que nós vamos ter entre os salvos o povo de Israel. Ainda não reconhecem, pastor, Jesus como Messias? Não, na totalidade, não. Já há os que reconhecem, já, uma minoria. Mas um dia eles terão que dar a palavra final, cada um deles terá que dar a palavra final. Se declararem que Jesus é o Senhor, e dobrarem-se, e adorarem, e bendizerem, e glorificarem, então serão salvos. Se não adorarem, então estarão fora do plano de Deus eternamente. Muito bem. Versículo 32. A grandeza da escolha divina. Questiona, pois, os tempos passados que te precederam a Israel. Desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado e de outro do céu, se já aconteceu algo tão grandioso ou se já ouviu algo semelhante, Deus falando com Israel, você já viu algo semelhante? E eu falo com você, você já ouviu algo semelhante? O Deus que criou tudo? Existe um povo que tem ouvido a voz de Deus vivo, do Deus vivo, falando do meio do fogo, como tu ouviste, e que tenha permanecido vivo? Pois eu falei, né? Deus está deixando claro, e eu falei e mantive vocês vivos. Ou um Deus, vocês já ouviram falar de um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação? Olha aqui a escolha. Com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas, grandes batalhas, com mão poderosa, braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo que Yahvé, o Senhor Deus, realizou no Egito, em nosso favor, diante dos vossos olhos, há entre vocês, Israel, um outro Deus que tenha feito isso? É isso que está explícito aqui. Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que Yahvé é Deus, o único, e além dele não existe nenhum outro. Por isso nós reafirmamos a unicidade de Deus. Nós reafirmamos a unicidade de Deus. Deus é um. Jesus diz, eu e o Pai somos um. É um. É trino na pessoalidade, nós vamos ver ao longo da Bíblia, mas é um na substancialidade, na essência, na essencialidade. Além dele não existe nenhum outro. Do céu ele fez que ouvisse suas vozes, sua voz para te disciplinar, na terra que ele te levou a contemplar com seu grande poder. Nas chamas, e ouviste claramente suas palavras vindas do meio do fogo, e porque ele muito amou teus pais, depois dele escolheu sua descendência. Ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua excelsa presença e de seu magnífico poder. Expulsou nações maiores e mais fortes de diante de ti, com o propósito de fazer-te entrar e tomar posse como herança da terra que fora delas, como hoje se verifica. Eu fico impressionado, irmãos. Diante da palavra do Senhor, eu fico impressionado. E me impressiona também com relação à minha vida pessoal, em relação à sua vida, como diante desse Deus é possível que alguém ainda se dobre diante de outros deuses. Ou então, não acredite que o nosso Deus é mais forte, suficientemente forte para fazer o que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. Ele liberta, ele salva, ele cura, ele batiza no Espírito Santo, ele voltará. Irmãos, é ele, o Deus único e real. Você está olhando para onde agora, meu irmão? Portanto, reconhece nesse dia e reflete em teu coração, Yahvé é o único. é o único Deus, tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedece, pois, a seus preceitos e mandamentos que hoje te ordeno, a fim de que corra tudo bem a ti, a teus filhos, muito depois de ti, para que prolongue teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te concede para todo sempre. Então aqui, esse capítulo tem duas verdades essenciais. Primeiro, um grande chamado à fidelidade a Deus e à obediência ao mandamento do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Em segundo lugar, o texto é duro quando fala que Deus é justo, juiz, é fogo consumidor, e quem se afastar da palavra dele, então será consumido também por esse fogo. E parece que Deus tem que ficar provando. Parece que Deus teve que ficar provando. Você olha o Antigo Testamento, Deus tinha que ficar provando para Israel toda hora que ele era Deus. E Deus tinha que ficar lembrando o que fez lá no Egito. E hoje Deus tem que ficar provando para cada membro da igreja que ele é Deus. Ele tem que provar todo dia. Ele prova na segunda, daí ele tem que provar na terça, ele tem que provar na quarta, porque o cidadão olha para Deus, Deus o abençoa, Deus o restaura, Deus o inunda, e daí na terça-feira Deus tem que falar tudo de novo. Na quarta, tudo de novo. Na quinta, tudo de novo. Irmãos, isso não é um relacionamento saudável. Não é um relacionamento de adoração, se a cada dia Deus é posto à prova por você. Para encerrar, primeira verdade, eu repito, primeira verdade é um capítulo que chama a obediência aos mandamentos do Senhor e a fidelidade à pessoa dele, fidelidade à pessoa dele e aos mandamentos. Segundo, quem se afastar da presença e dos mandamentos do Senhor vai ser consumido pelo fogo consumidor. Agora, só um finalzinho nas cidades de refúgio, que era onde se mandavam, os levitas tomavam conta, e aquele que cometeu um crime sem intenção de cometer, sem dolo, era mandado para essas cidades de refúgio, tá bem? E aí o finalzinho desses versículos. Vamos ver, 41. E Moisés separou três cidades no outro lado do Jordão, na parte leste. Só para você saber, são seis grandes cidades de refúgio. Aqui ele separou três no lado do Jordão, na parte leste. Para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente, sem querer, ou intenção deliberada de matar. Nesse caso, o homicida perseguido poderia salvar a própria vida refugiando-se em uma daquelas cidades. Havia uma lei judicial para aquele que cometeu o assassinato, e ele também era condenado à morte. Mas havia aquele que, por um acidente mesmo, cometeu um assassinato, esse poderia se esconder na cidade de refúgio e teria que ficar preso lá até que morresse o sumo sacerdote. Versículo 42. Para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente, sem querer ou intenção deliberada de matar? Nesse caso, o homicida perseguido poderia salvar a própria vida, refugiando-se em uma daquelas cidades. Sendo assim, as cidades escolhidas foram Bezer, no planalto do deserto, destinada à tribo de Ruben, a cidade de Ramot, para a tribo de Gad, e Golá, em Bazan, para a tribo de Manassés. O segundo discurso de Moisés, os últimos versículos para você e para mim nessa noite. Esta, portanto, é a Torá, a lei que Moisés apresentou a todos os filhos de Israel. Estes são os mandamentos, preceitos, doutrinas e ordens que Moisés transmitiu como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam, pois, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-Peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando deixaram o Egito. Eles tomaram posse da terra e também conquistaram as terras de Og, rei de Bazã, os dois reis amorreus que habitavam a leste do Jordão. Essas terras estendiam-se desde Aroé, na margem do ribeiro de Arnon, até o Monte Sion, isso é, o Hermon, e incluía toda a região da planície e Arabá, no lado oriental do Jordão, até o Mar Morto, abaixo das vertentes da colina, as encostas do Monte Pisga, no leste. Aí você pega um mapa e veja o que Deus presenteou a Abraão, Isaac e Israel, muito embora eles tenham pago para os habitantes que estavam ali na época, mas Deus concedeu esse lugar ao povo de Israel. Então, isso vai ter que voltar para a mão de Israel, vai ter que ser resolvido até a volta de Jesus, porque o que Deus deu está dado e ponto final. O que Deus deu está dado e ponto final. Eu espero que você entenda isso. E se você olhar ao redor, as 12 grandes nações árabes que circundam o Estado de Israel, na totalidade daquilo que Deus deu, há espaço para, nossa, uma enormidade. Todas as ramificações de Ismael, de Esaú, de Ló, os oriundos da África, os oriundos do sul da Europa, ali também do oeste da Ásia, todos que desceram, há espaço, mas com sobra para essa população. Por isso eu digo a você que a questão é muito mais religiosa, muito mais ideológica, porque eles não se conformaram quando a terra foi devolvida a Israel, a questão é muito mais ideológica e muito menos a porção de terra. Porque se você olhar a porção de terra e o que todas essas nações, as 12 tribos descendentes de Ismael e os descendentes de Esaú, os descendentes de Ló, essas tribos que migraram da África, outras que migraram da Europa, outras que migraram da Ásia, há espaço com sobra, é só olhar o mapa. Não dá trabalho, pega o fim da sua Bíblia lá, quase toda a Bíblia tem os mapas. Mas cabe uma população o dobro do que estão morando hoje, ou mais. Então, irmãos, irmãs, obedeçamos a palavra do Senhor. Creiamos na palavra do Senhor. E eu reforço os dois pontos e dou a bênção. Primeiro ponto, realinhemos hoje à noite nossa aliança com Deus e obedeçamos os seus mandamentos. Tão somente não fiquemos fazendo prova de Deus a cada dia. Deus tem que provar a cada dia que Ele é Deus, Ele não vai fazer isso. Então, primeiro, siga o Senhor, faça aliança com Ele, creia nele, obedeça aos seus mandamentos. Ponto 1. Ponto 2. Abandone toda a idolatria. E abandone toda a ideia de acrescentar alguma coisa à Bíblia ou retirar alguma coisa da Bíblia, porque Deus não aceita. Assim como não aceita que você siga a mesma orientação comportamental dos outros povos. Nós somos um povo de um Deus único. Nós somos um povo de um Deus eterno. Nós somos o povo do Deus de Israel. E quando se fala do Messias, porque somos cristãos, o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Maravilhoso. Vou falar de novo para você. Quando se fala de Jesus, o Messias, estamos falando daquele que é Deus Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É esse Deus que nós seguimos. E é Ele, a Ele que eu peço. E eu estou confiando que Ele vai tocar corações. Quando eu falo para vocês que ao longo desses 4 anos, né, a gente vem pedindo e pedindo e não consegue 30 pessoas. Ah, é a mão de Deus. Não, não é a mão de Deus, não é a dureza de coração. Mas eu vou ao altar e sei que Deus fará aquilo que deve ser feito e proverá aquilo que deve ser provido em termos de força espiritual, em termos de amparo emocional e em termos de uma vida material como era dos levitas no Antigo Testamento, Jesus e os discípulos do Novo, os apóstolos ainda no Novo Testamento. É isso que vai acontecer. Esse não é um problema só meu, é um problema de todo missionário. A igreja foi se deixando endurecer. O amor está esfriando. E como se deixou endurecer, então você tem que reforçar 1000 vezes uma coisa que não precisaria, né? Então, mas eu vou até aquele que é maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, e Ele glorificará o seu nome dessa maneira, assim como tem glorificado até aqui. Que o nome do Senhor seja exaltado, que a sua vida seja abençoada e que nós todos agradeçamos porque lemos juntos Deuteronômio ou as palavras de modo compacto, capítulo 4. Que Deus nos abençoe a avançar capítulo a capítulo. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim seja, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.